Rota 66. Como Deus é Deus e está controlando, dominando o mundo, então é ele que deve ser responsável por isso. Então o sujeito, né, fura o pé no espinho, e foi Deus que não tirou o espinho da frente dele, que andou descalço em cima do lugar, cheio de carro de vidro. Este é o programa que mostra a melhor opção para quem busca o melhor caminho a seguir. Rota 66 e a série em Provérbios, destacando os capítulos 19 e 20 com muita emoção. Será que existe razão para as coisas do coração? Este será o tema do professor Luiz Saião em sua exposição. É o coração que faz o caráter, dizia o nosso poeta Eça de Queiroz. Vamos fazer um eletrocardiograma espiritual. Como anda sua atitude para com o próximo? Seu comportamento em casa? Sua motivação? Seu coração determina a sua ação? Ou será que você faz tudo sem muita razão? É, eu sou Beltrão, seu companheiro de classe. Nossa reflexão já está no ar. Rota 66. Prosseguindo em nosso estudo do livro de provérbios que traz sabedoria de Salomão e sabedoria de muitos outros autores que falam a respeito das regras e da maneira correta de viver a vida. Hoje nós vamos estudar os capítulos 19 e 20 de provérbios e o título de nosso estudo será: será que existe razão para as coisas do coração? Certamente você já teve muitas decepções e frustrações na vida. E geralmente as frustrações e as decepções acontecem porque nós temos uma expectativa incorreta, equivocada, enganosa a respeito das pessoas. E muitas vezes vemos as pessoas agirem e ficamos pensando, por que que fulano fez isso? Como é que ele agiu dessa forma? Puxa, aqui e ali ele me surpreendeu. São as famosas razões esquisitas e estranhas do coração. Se nós temos expectativas incorretas, nossa decepção, nossa frustração será certamente muito maior. Mas conhecendo um pouco mais do ser humano, conhecendo a natureza humana, e é isso que Provérbios nos dará o privilégio de aprender, certamente nós teremos condições de viver a vida de maneira mais adequada, mais bem pensada, mais bem planejada e com menos decepção e frustração. Então vamos passear por Provérbios 19 e 20 e vamos ver se existe razão para as coisas feitas pelo coração, como diz a poesia da música popular. O texto começa logo no primeiro versículo dizendo: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Olha só, o conselho inicial é: não vale a pena ganhar dinheiro sem o devido cuidado ético e moral. Viver com integridade na pobreza é melhor. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Cuidado quando você tiver muito ímpeto, muita vontade de fazer alguma coisa, vá devagar, porque senão você deve se lembrar que você é de barro. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Quantas vezes a gente já viu uma situação semelhante? O sujeito faz um monte de tolices, a pessoa vai lá e age de maneira imprudente e depois ele fica bravo com Deus. É, que se Deus existisse não teria acontecido isso. Não, porque como é que pode? Eu fiz isso, fiz aquilo e agora estou com esse problemão. Quer dizer, a pessoa nem enxerga a sua imperfeição e a sua fraqueza na hora de pensar e refletir sobre a vida. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Veja só o problema das pessoas interesseiras. Quando alguém está bem de vida, quando alguém tem bastante dinheiro, ele é lindo, maravilhoso, extraordinário. Todo mundo é seu amigo. Mas deixa o sujeito estar com dificuldades e problemas, até o amigo dele fala: ó, desculpa aí, agora não vai dar. Eu estou ocupado, tenho problemas para resolver. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre, não vale a pena caminhar por aí. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Quem conhece as razões escondidas do coração, pois é, se recebe presente, se recebe algum tipo de benefício, a pessoa desenvolve uma amizade imediata. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Que coisa interessante, como é fácil dizer que a pessoa tem problemas por causa da sua atitude e escolhas erradas. Mas quando nós caímos em dificuldade, a gente muda a maneira de proceder. Como é difícil para alguém que está com problemas e que está sem recursos financeiros conseguir amizade e ajuda. Quem obtém sabedoria, diz o verso 8, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Por isso, desenvolva a sua vida no aspecto moral, espiritual e intelectual e profissional. Vamos adiante. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar os príncipes. Como é complicado. Quantas vezes uma empresa quebra, uma pessoa faz coisas erradas porque ele põe pessoas para dominar, para liderar, que não tem experiência e condições de fazer o que está fazendo. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Veja que coisa interessante, que verdade extraordinária. A pessoa que por qualquer coisa fica ofendida, a pessoa que facilmente fica chateada e fica aí de muxoxo, né, de cara virada, essa pessoa não tem condições de lidar com a vida, porque o homem sábio consegue, tem condições de ignorar as ofensas, passar por cima, como se diz na linguagem popular, numa boa. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Por isso, tome cuidado, você não vai ser tolo de mexer com gente muito forte e importante que vai certamente ser um leão contra você. Vá devagar. O filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Muitas vezes um pai até orienta seu filho, mas ele escolhe o caminho da tolice. Há esposas que, na hora de resolver suas dificuldades, não conseguem se controlar, e não só esposas, mas outras pessoas ficam falando, reclamando, chiando o tempo todo, de modo que ninguém aguenta aquilo. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então você que está aí sem saber as razões do coração e até as razões do seu próprio coração, está procurando uma esposa, lembre-se, busque isso da parte de Deus que Ele vai te abençoar. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa a fome. Mais uma vez, Provérbios vai falar sobre o problema daquele que não quer pegar no pesado. Diz o verso 24 logo abaixo, que combina com o verso 15, o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Uma ironia da atitude presente na vida de muitas pessoas que simplesmente só querem receber, mas não querem fazer nada para alcançar aquilo. O texto vai adiante e diz, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Lembre-se disso na próxima vez que alguém precisar de sua ajuda. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O texto vai nos mostrar da necessidade, talvez contra algumas ideias de uma pedagogia equivocada, é necessário não só dar amor ao filho, mas também disciplina e orientação segura. Quem vai deixando para lá, na verdade, está caminhando para destruir o próprio filho. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Quando nós temos alguém como um filho insensato ou alguém que precisa de uma disciplina, de um castigo, simplesmente protelar só vai trazer mais problemas. Não adianta, é necessário tomar uma atitude imediatamente, porque você não conhece de fato o que vai no coração da pessoa e a Bíblia sugere que as suas intenções são egocêntricas. Muitos são os planos no coração do homem, diz o verso 21, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por isso não vale a pena ficar tão ansioso e desesperado. Aceite as suas limitações, porque Deus está acima do seu planejamento detalhado. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Nunca negocie a sua ética, a sua moral. Prove de que um verdadeiro homem não tem preço. E novos conselhos surgem no final do capítulo 19. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Como é lamentável, e isso sugere para nós que os nossos filhos podem se tornar grandes problemas se não prestarmos atenção a isso. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos, o que nos mostra que algumas pessoas, infelizmente, só aprendem pela pedagogia mais difícil. Inclusive, não só na vida, vamos dizer, de punição por parte dos pais ou da autoridade, e até mesmo com a própria vida. Só depois que a pessoa apanha muito da vida é que ele vai descobrir que as coisas não são bem como ele pensava. Prosseguindo no capítulo 20, vamos ver que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Veja bem, cuidado, cuidado. Pessoa que bebe acaba sendo destruído. O medo que o rei provoca é como o de rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Vá devagar. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Vá devagar. Quando você vê uma pessoa brigando por nada, arrumando confusão à toa, aí está um insensato. Quem é sábio, como se diz na linguagem popular, sai fora. Não fica entrando, como se diz popularmente, numa roubada, numa situação complicada. Versículo 6 nos diz: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? Poucas pessoas são de fato aquelas com as quais podemos contar. O homem justo leva uma vida íntegra, mas como são felizes os seus filhos, porque a integridade é sentida nas próximas gerações. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiúça todo o mal, quem poderá dizer: purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? O rei domina, e nós precisamos prestar atenção no nosso coração indomável. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Cuidado, seja honesto, não passe a perna em ninguém, porque você cairá por causa disso. O texto ainda vai repetir isso no verso 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Até a criança mostra o que é por suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Chega de palavras, chega de conversa. É pela atitude que a gente descobre quem é de fato a pessoa. Você gosta de negociar, você quer comprar e vender? Olha só o verso 14. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Quem conhece as razões do coração? Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios de quem transmite conhecimento são uma rara preciosidade. Se você encontrar, corra atrás, porque isso é difícil de ser achado. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Como nós já vimos anteriormente, quem é fiador de um estranho? Ele certamente pagará caro por isso, porque está entrando numa grande atitude de risco. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Preste bem atenção nesse conselho. Não diga, verso 22 nos fala, eu o farei pagar pelo mal que fez. Espere pelo Senhor, ele dará vitória a você. Se você quer se vingar, quer pegar pesado, partir para cima da pessoa, pare com isso. Não vai por esse caminho, você vai fazer bobagem, Deus vai agir em seu favor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então não fique muito ansioso, desesperado, querendo entender os detalhes da vida. Pare de concentrar sua cabeça aí. Deus está no controle da situação e deixe a ansiedade de lado. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Então, não prometa, não seja precipitado, vá devagar, porque isso certamente será complicado. E finalizando, nós vamos ainda encontrar algumas palavras finais muito sábias e importantes que vão ajudar a conhecer o coração humano. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Os golpes e os ferimentos, diz o verso 30, eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. A importância de agir com bondade e com fidelidade, quem está numa posição elevada deve ter essa postura. E vamos ver que os ferimentos e os golpes e os açoites, a atitude dura, muitas vezes de repreensão, são muito boas para mudar e melhorar os segredos estranhos e esquisitos do coração. Guarde isso como preciosa lição. Voltamos agora com aula prática aqui no Rota 66, Provérbios 19 e 20. Professor Luiz Saião, respondendo algumas perguntas, eu vou começar no verso 3 do capítulo 19. A atitude deste versículo, ele está criticando quem, professor? Alguém pode ser culpado pelas minhas falhas, por exemplo? Será que isso a gente vê hoje em dia? Olha, Alberto, o que diz o texto lá é que a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então o texto está falando daquela atitude imatura e insegura que muita gente expressa e manifesta, de ter problemas na sua vida e tentar achar outro culpado por isso. E muitas vezes, grande parte dos problemas que nós temos na vida é consequência, às vezes, direta ou indireta, ou consciente ou inconsciente, de atitudes incorretas da nossa parte. Na hora de resolver a situação, a pessoa fica aborrecida, fica brava e chateada e começa a achar um culpado, quer dizer, uma maneira sem maturidade de resolver as circunstâncias e as dificuldades. E o que acontece? No final, ele vai tentar achar o culpado maior. Bom, como Deus é Deus e está controlando, dominando o mundo, então é ele que deve ser responsável por isso. Então o sujeito, né, fura o pé no espinho e foi Deus que não tirou o espinho da frente dele, que andou descalço em cima do lugar cheio de caco de vidro, né? Essa que é a atitude. Então, Provérbios critica essa postura impensada e marcada pela tolice. Agora, uma situação que Provérbios coloca várias vezes. A palavra açoites, ainda coloca assim, açoites limpam o coração. Será que não causam revolta uma situação dessa? Como isso pode ser? Alberto, aqui nós temos uma coisa interessante para pensarmos. Veja bem, o que acontece é que tudo na vida causa, muitas vezes, revolta ou causa uma atitude de crescimento e desenvolvimento pessoal. Por exemplo, uma doença. Numa família, aquela doença leva as pessoas a amadurecerem, a pensarem bem, mudarem atitudes, e até cresce o amor e a unidade entre eles. Na outra, causa revolta, ódio, briga, colocar a culpa não sei em quem e tal. Então, por que a Bíblia fala em açoites e em castigo? Porque ela pressupõe a natureza humana egocêntrica e pecadora. Então, se não for colocar, não precisa ser um açoite no sentido literal, cada pessoa que fez uma coisa errada dá uma chibatada no sujeito. A ideia não é essa. A ideia é que se não há uma correção firme, rígida e definida, o coração da pessoa está disposto a repetir o mal. Se ele percebe que ele vai levar prejuízo, ele pega mais leve. Então, a ideia que Provérbios vai trazer para nós é o seguinte: se uma pessoa for sábia ou agir conforme a sabedoria, ao receber o castigo e o sofrimento, ele aprende com isso e se desenvolve. Se a pessoa for tola, não há o que resolva essa situação. Aí sim o açoite causa a revolta e o aborrecimento. A pergunta para o nosso ouvinte é: como é que é a sua reação? Tolice ou sabedoria? Aí você pode ter a sua opção. Agora, quem teme a Deus leva vantagem, né? Não terá problemas na sua vida. É o que eu entendo no verso 23 do capítulo 19, é isso? Pois é, o texto diz que o temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. A ideia é a seguinte: se você anda de acordo com os princípios de Deus, a sua vida conduzida por princípios de sabedoria, ela vai estar livre de confusões, problemas e dificuldades no sentido geral do termo. Agora, mais uma vez, Provérbios não são profecias nem promessas. Eles são máximas. A pessoa diz assim: olha, quem estuda bastante vai ter um bom emprego. mas depois a pessoa fica doente na hora de pegar um emprego. Provérbios não está tratando dos detalhes, está dizendo um princípio geral. Quem teme ao Senhor, a tendência é essa pessoa não se envolver com problemas. Que problemas? Que as pessoas que agem sem sabedoria acabam colhendo como fruto das suas escolhas insensatas. Agora, Provérbios vira e mexe e fala sobre os pobres, e parece que Deus é a favor dos pobres, Deus é generoso e cuida e está junto com eles. Deus é a favor ou contra os pobres? Por quê? No verso 10 aqui do capítulo 19, parece que ele é contra, mas lá no verso 17 desse mesmo capítulo 19, ele se mostra a favor. Pois é, vamos olhar aqui para ver, né, se podemos entender o texto. O verso 10 diz que o tolo não deve viver no luxo e que o servo, que é o texto mais importante, não deve dominar sobre príncipes. E o 17 diz que quem trata os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Na verdade, pastor Alberto, existe uma diferença em entender aqui um texto e outro. O que acontece é que se eu coloco uma pessoa na situação de inexperiência e de fragilidade, sem conhecimento, numa posição que ele não tem condições de arcar com isso, eu estou prejudicando uma pessoa. É igual alguém que vem pedir dinheiro para você, por exemplo, e você sabe que ele vai encher a cara de álcool, né, de bebida. Você dando aquilo para ele, você dá um poder na mão dele que vai ser usado para destruição. Então, não podemos colocar pessoas sem preparo em certas posições, que isso é o fim delas. Agora, isso não quer dizer que a gente não deve ser bondoso, misericordioso e sentir e ter sensibilidade para o problema dos outros. Então, Deus, na verdade, é a favor do ser humano, quer seja pobre ou não pobre, e a nossa atitude deve ser sábia para ajudar a pessoa e não simplesmente ser político para com ela, ou então aliviando a nossa consciência, dando qualquer coisa para se ver livre da pessoa o mais rápido possível. Você que está nos acompanhando, prepare seu coração. Vem agora a aplicação desse estudo. Hoje, no Rota 66, nós estudamos os capítulos 19 e 20 de Provérbios. E o nosso tema foi: será que existe razão para as coisas do coração? Como é difícil viver em sociedade, nós precisamos e devemos fazer muitas coisas juntamente com outras pessoas. Isso, às vezes, é difícil, traz problemas, confusão, dificuldades, e a gente, às vezes, fica desanimado. Qual é a grande dificuldade, o grande problema na hora de lidar com os outros, de tratar com as pessoas? É que muitas vezes nós temos uma pressuposição incorreta. O nosso ponto de partida não subsiste. E por isso, conhecendo a base de modo errado, nós acabamos saindo revoltados e indignados com a situação. Por isso, o conselho de Provérbios é saber de fato como as coisas são. E a grande verdade, a grande lição que temos aqui é: quem parte da correta pressuposição ficará livre de confusão. Terminamos mais um programa Rota 66. Nossa aventura continua no próximo encontro, nesta sintonia e horário, com mais um estudo bíblico em Provérbios. Acesse o site transmundial.com.br. E a paz do Senhor a todos e até lá!